Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Contentamento. Quantas letras tem a palavra contentamento? Sim, 14 letras. E ele é encontrado em João 4,14. Quando estou sentindo sede, um copo de água ou dois me satisfazem totalmente. Ao ter a necessidade satisfeita, fico contente até o momento em que eu tiver sede novamente. Isso acontece com as coisas materiais, mas não é assim com as coisas espirituais. O Senhor Jesus diz que quando tomamos da água que Ele nos dá, nunca mais teremos sede. Nunca teremos sede. Então, como diz em Apocalipse 22:17, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida.